quando está. Parece que o crente não vai aguentar. A cada dia esquenta mais, o fogo aumenta e você diz: ai, ai, ai, ai. Pro ouro ser provado é assim. O ourives tem que lapidar e é aí que ele põe e tira do fogo, até o ouro brilhar o dobro. É um processo para ser perfeito. Quanto mais quente, mais brilhante, mais intenso. Está doendo, está derretendo, está tomando forma, Deus está aparecendo. Deus tem que refletir, Deus tem que aparecer. Um ouro só serve se o ourives conseguir se ver. É assim na sua vida, Deus tem que brilhar.